Alfa, Azul, Alfa, que vai lá, Alfa, que do rebote. Obrigado, bom dia. Sim, tchau, Alfa, que vai lá, bom dia. Zona 349, vai sobrar São Gonçalo para você. Sim. Charlie Mike, reporte finalizado na ponte 7, bom dia, obrigado. Gente, Oscar, Charlie Mike, tem um bom dia. Zona 349, autoriza direto Porto Seguro. Porto Seguro, o Zona 349. Linha 6251, eu chamo o centro Recife frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 238, bom dia. Bom dia, bom dia. Zona 349, chão centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 235, 238, 349. cordial, bom dia, eu faço Paris 222 juntos, paciente da Delta, autorização 60 para barrigas. Passarinho do 2221, não copia? Copia. Passarinho do 2221, autorizado Sierra, November, Bravo, Romeo, via DCT, VATAP, DCT, uma coordenada, pode conforme rota do plano, IV160, decola da pista 10, perfil de saída por correção Momo, transição VATAP com curva esquerda, transponder 5570, controle no 20, décima 8, só confirmando a rota conforme o plano de voo. Estou autorizado barreiras, 160, conforme plano de voo, vai decolar da 10, saída bom, WhatsApp, depois conforme o plano, 5570 no transponder, 1208 é o controle, o 2221. Passaram 2221, cotejamento correto, chame pronto, QNH 1095. 2221. 3171, copia. Da 3171, autorizado Guarulhos, CA, Bravo Golf Romeo, via Upper 1-0, Taubaté, nível 320. Decola da pista no zero, perfil de saída São João, Noleda, transição Motiva, transponder 5572, controle 120, decimal 8. Travado para Guarulhos, 5320, perfil 1-0, Taubaté. Decola 1-0, São João, transição Motiva. 3, 1, 7, 1, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso, eco. correto, Pato Caledo 2221. Só lembrete que não cumpre o gradiente superior. Gente, Pato Caledo 2221, cumpriu o inferior, liberação na chama táxi. Vai dar para o táxi 2221. Pato 3171, no livre acionagem metade. Táxi, o Pato Caledo 2221 está com 63 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Goiânia. Caledo 2221, autorizado o táxi até o Ponte Espero no 0, via Índia, é ponte pronto, que legal no 0 no 5. Autorizado o táxi via Índia, reportando a pronto, Ponte Espero no 0, 2221. Pronto no ponto de espera da 1-2-2-1. Passagem 2221 não autorizado, alinhado e decolar. Pistão no zero, vento 270 graus, 02 nós. Autorizado, alinhado e decolar, 2221, para 1 no zero. Bom dia, senhora. Justificação, contador da estabelecida na posição Conde. Vai Bosque para interceptar a chamada Bosque. Conde a unidade de cima, autorizada descida para 050. Autorizado o táxi até o ponto espera 10, via Índia. Reporte pronto, quem negar 1015. Via ponto espera, volta na próxima, 3271. A série 221, decolar 218, chamo controle 20, decimal 8, 208, grato, ótima experiência, 2221. Bom dia, passageiro 2221, contato radar, chuta para o nível 160, saída Momo, cancelada as restrições da carta. Sem restrições, livre subida 160, 2221. Então, 1-1 abriu, para o ponto de empate, 1-1, posição 0 perto. Sofreu a fama de Lua, autorizada em reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, obrigado. Sorrito 2221, foi direto Barreiras. Muito grato, direto Barreiras 2221. Autorizado, alinhado e decolar, pistão no zero, vento 280 graus, 02 nós. 3171, decola 223, chame controle 120, desvio 18 com voo. 308, San 3171, obrigado, bom dia. Controle 7-1, contato radar na decolagem, saída São Bruno, ele de voo 320. Autorizados a pátria, terceiro 2221. Confirma 2221? Desconsidero e mantém atrás de barreiras, terceiro 2221. Mantém atrás de barreiras, 2221. Salvador, que é o voo uniforme do Lua. Voo uniforme do Lua autorizado, ingresso no pátio principal. Ok, obrigado. Quando é o pátio do section, a gente chama 910. Chama 225, está cancelando as inscrições de velocidade de altitude na chegada Golfe. Isso agora 2 mil pés e a gente chama 095. Está cancelado por 6 metros, não pode estabilizar. Chama 225, alteração para... Isso é para o curso de cruzamento na esquerda, na proa 205. 3171, chama-se Andrei C, CM 28-3535. 2-2-8-1-3-5-3 vai ser gente, 2-2-2-1. Azul 5126, copia. Azul 5126, autorizado com o fim, Serra Bravo Charlie Foxtrot, via Azul 21, nível 340. Decola da pista 10, perfil de saída Arboruno, transição Elefa, intercepta aerovia em Pausópolis. Transponder 5003, controle 120.8. Oceano 6225, pouso autorizado, pista 10, verso calma. Gente, livre pouso, 6225. Golf e uniforme azul.